quem vê. Você é quem me ama, mas a realidade é bem diferente. Você sai com todas, eu fico sozinha. Você aprontando e eu fico na minha. Chora, faz parte do meu viver. Atitude.